Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, antes de tudo, pedir desculpa por não ter completado a aula da semana passada, pulei a segunda parte. Não é porque estivesse cansado, como piedosamente inventaram aqui, mas porque eu tive uma emergência intestinal indescritível. Não querendo entrar nesses detalhes deprimentes da minha biografia, então disseram que eu estava simplesmente cansado. Não é verdade. Então, para esta aula, eu tenho, na verdade, dois assuntos completamente diferentes. E um deles é apenas um complemento do que eu tentei explicar na aula anterior. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessas duas fotografias. Você que está desse lado, você podia aproximar, porque eu não estou vendo o que aparece na tela aí. Mostre de maneira que apareça. Aqui também está aparecendo. Aqui. Parou. Mais para frente um pouquinho. Mais perto. Muito bem. Então, por que que vocês acham que a moça da esquerda é bonita e a da direita é feia? Eu escolhi propositadamente duas pessoas do mesmo origem racial, as duas são chinesas, que têm, vamos dizer, estruturalmente pelo esqueleto, mais ou menos a mesma configuração tipológica, mas há alguma diferença entre elas. Em que consiste essa diferença? Se as duas são feitas da mesma matéria, as duas são feitas de moléculas de carbono, tá certo? O peso talvez não seja muito diferente, porque realmente não é disso que se trata. Tá certo? A moça da esquerda pode ser mais alta que a outra, pode ter osso melhor constituído, de modo que o peso não seria tão diferente assim. No que precisamente que reside a diferença? Vocês podem gerar, discutir isso durante meses, mas no fim das contas há um ponto em que todos estarão de acordo. É uma diferença de forma, né? E não da matéria que as constitui. Não é isso? Ora, a forma em si mesma não é material. E, no entanto, nós estamos falando aqui da beleza corporal. Não é isso? Se essa impressão que nós temos de beleza corporal advém da forma, então ela em si mesma não é corporal. Tanto não é corporal que você reconhece a mesma beleza, não apenas quando você vê as pessoas respectivas, mas quando você vê a sua fotografia. E mais com a fotografia, a cópia da fotografia impressa num papel através de um computador. Você vê que a diferença formal, ela permanece a mesma ao longo de toda essa série de transformações. Aqui não se trata de corpos humanos, é apenas um papel. Não é isso? E a mesma diferença de beleza e feiura que você observaria perante as pessoas de carne e osso, você continua observando depois que aquilo virou uma fotografia, que a fotografia virou, tá certo, um aglomerado de pixels numa tela de computador, e os pixels, por sua vez, viraram uma informação passada a uma impressora, e a impressora passa essa informação a um papel que não tem nada a ver com a história, a milhares de léguas de distância do lugar onde essas pessoas foram fotografadas. Se fosse preciso algo mais para demonstrar que o elemento estético está na pura forma, tá certo? E não, vamos dizer, no substrato material que a carrega, já está aí mais do que demonstrado. Porém, sempre se pode dizer que os julgamentos estéticos estão, por assim dizer, na cabeça do observador, na mente do observador, e que haverá, então, pode haver alguma diferença de julgamento, tá certo? Se bem que no caso presente, eu acho, sinceramente, muito difícil haver qualquer dúvida, né, no julgamento estético dessas duas simpáticas senhoritas, né? Mas há casos em que não se trata de uma percepção estética, mas de percepção pura e simples. Eu vou lhes mostrar aqui uma outra fotografia. Mais perto. Isto. Perfeito, tá bom. Então, do lado esquerdo vocês têm um diamante. E do lado direito vocês têm um monte de pedaços de carvão mineral. Olha, essas duas matérias são exatamente a mesma. Do ponto de vista físico-químico, seria difícil você encontrar alguma diferença. Qual é a diferença que aparece? A diferença está precisamente na forma, tá certo? No caso aqui do diamante, essa forma pode facilmente, não digo tão facilmente, para mim seria difícil, mas uma pessoa qualificada conseguiria exprimir essa forma num conjunto de equações matemáticas. Quer dizer, isso aqui corresponde a uma figura geométrica, essa figura, por sua vez, pode, vamos dizer, ser transposta em linguagem algébrica, por assim dizer. E é essa fórmula, esse esquema matemático que constituirá, vamos dizer, a diferença entre uma dessas figuras e a outra. Embora, num nível mais profundo, que seria o nível atômico, a fórmula de um fosse igual à de outro. Quer dizer, os átomos que compõem um são idênticos ao que compõem o outro, mas a forma total na qual eles se organizaram é diferente no caso de um monte de pedras e de um diamante. Isso pode se generalizar a todas as percepções humanas. É claro que nem todas as formas são fáceis de você reduzir ao seu equivalente matemático. Às vezes é muito difícil. Hoje em dia, vamos dizer, depois dos anos 40, se desenvolveu muito um setor da matemática chamado topologia, que é, vamos dizer, a expressão matemática de irregularidades. Tá certo? Então, vamos dizer, praticamente não existem formas que, em princípio, não sejam matematicamente expressáveis. Mas não quer dizer que eu disse em princípio, não quer dizer na prática. Na prática a coisa pode ser enormemente difícil, tá certo? Mas o número de casos em que isto pode ser feito é tão grande, que nós não estaríamos muito longe da realidade se nós generalizássemos isso para todas as formas existentes. Quer dizer, todas as diferenças formais que nós observamos no universo e, portanto, todas as caracterizações das formas individuais dos entes são, em última análise, redutíveis a fórmulas matemáticas. E note bem que, além da sua matematicidade, não há nenhuma outra substância por trás dela, porque a substância material, o substrato material, nós já vimos que não é o que conta na diferença entre uma forma e outra. O que conta é realmente a própria forma. Ou seja, é aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chamaria a lei de proporcionalidade intrínseca de cada objeto. Essa lei pode ser mais simples num caso, mais simples nos outros, mas todo e qualquer ente do mundo material, ele tem uma forma, e essa forma se expressa, vamos dizer, na sua proporcionalidade intrínseca, ou seja, no equacionamento matemático entre os diversos elementos que o compõem, as diversas posições que eles ocupam, as diversas relações recíprocas, a hierarquia da sua distribuição interna, enfim, o que o Mário chamaria a sua lei, a sua fórmula de proporcionalidade intrínseca. Ora, se nós estamos dizendo isso com relação à forma, o que que nós poderíamos, por outro lado, dizer do substrato material? Então, o substrato material dessas diversas formas, ou seja, aquilo que permite que elas tenham uma existência efetiva neste mundo e que não sejam apenas formas imaginárias, formas pensáveis, como, por exemplo, as formas lógicas, é a matéria, entre aspas, tal como a estudam as ciências físico-químicas. Mas, quando as ciências físico-químicas avançam, vamos dizer, até o máximo detalhamento possível na investigação da sua composição interna, o que que se descobre? É que, para além de uma forma chamada átomos, existem certos elementos subatômicos, e esses elementos subatômicos, por sua vez, vamos dizer, quando analisados até seus últimos componentes, se constituem o quê? Se constituem de quanta, né? Quanta, né? Plural de quantum, ou seja, de uma quantidade. Pura quantidade. Quantidade do quê? Quantidade de quantidade. Não há outras características qualitativas, formais ou materiais que se possam assinalar, vamos dizer, a matéria tomada, vamos dizer, na sua mais ínfima estrutura. Ou seja, torna-se até difícil acreditar que aquilo que a física quântica está estudando seja realmente matéria, porque ela se chama física quântica justamente porque os seus elementos são puramente quantitativos ou puramente matemáticos. Não é isso? Então, nós estamos diante do seguinte problema. As formas que nós percebemos no mundo sensível não passam, em última análise, de relações matifeixes ou sistemas de relações matemáticas. E a matéria que preenche essas formas e que lhes dá existência no mundo espaço-tempo também consiste de puras equações matemáticas. É? Ou seja, todo mundo da experiência que nós chamamos material ou corporal não passa, em última análise, de relações matemáticas. Não há nenhuma maneira, porém, de você descrever matematicamente o fenômeno que nós chamamos de autoconsciência. Existem várias atividades ou vários processos psíquicos que podem ser redutíveis a uma descrição matemática. Porém, não pode haver nenhuma descrição matemática no instante em que você entra no campo da pura identidade, ou seja, da pura coincidência do ser consigo mesmo e na pura tomada de consciência, tá certo? Mais ou menos no sentido do cogito cartesiano. Não vamos discuti-lo agora, mas nós sabemos todos os limites do cogito cartesiano, mas nós sabemos que alguma tomada de consciência do sujeito humano por si mesmo existe, tá certo? Tomada de consciência que pode ser compreendida no sentido puramente instantâneo, como no próprio cogito, quer dizer, você pensa e toma consciência de que está pensando, né? Ou você tem consciência de algo e ao mesmo tempo tem consciência de que tem essa consciência, no sentido de que dizia o padre lá dos anjos, se eu sei, eu sei que sei, e se eu sei que sei, eu sei que sei que sei, e assim por diante. Né? Então, esta operação ela não é descritível matematicamente, porque ela se reduz à coincidência da unidade consigo mesmo. E este elemento que toma consciência de si mesmo e que, tomando consciência de si mesmo, toma consciência de tudo mais, pode, como eu disse, tomar duas formas. Pode ser no sentido atomístico, instantâneo, eu sei e sei que sei, agora mesmo que eu sei que sei, mas pode também tomar a forma daquilo que numa apostila velha eu chamei o momento de lucidez, tomando como base um texto de Louis Lavelle, em que ele dizia dos momentos em que um ser humano toma consciência da forma integral da sua vida e de para onde ele está indo. Então pode ser no sentido pontual ou no sentido abrangente. Nos dois casos, não existe nenhuma possibilidade de expressar matematicamente essa operação. E esta função que toma consciência é precisamente aquela que, nos estados de morte clínica, onde não há ação, não existe funcionamento nem do coração nem do cérebro, pervive, sobrevive e permite que o indivíduo se enxergue a si mesmo morto, enxergue o que está acontecendo em torno, enxergue até coisas que estão para muito além do seu local geográfico e, em certos casos, prolongue essa experiência até a entrada numa outra esfera de realidade, na qual, segundo o depoimento unânime das testemunhas, a noção de tempo fica abolida, embora de espaço não seja. Então, estão se referindo àquilo que no final do reino da quantidade, o René Guénon descreve como a transformação do tempo em espaço. Mas onde as várias etapas do tempo estão todas juntas, mas onde há uma certa distribuição espacial, Né? O simples fato de que essas pessoas descrevam, olha, então eu vi aqui um rio, tinha um jardim, tinha pessoas, isso aí supõe, evidentemente, uma distinção espacial, de modo que as várias etapas ou capítulos do tempo se tornam como se fossem lugares, num espaço que, por sua vez, também é percorrido em modo, se não simultâneo e instantâneo, ao menos quase instantâneo. De onde eu concluo que algum tipo de temporalidade ainda subsiste nessa situação. Não a temporalidade tal como nós a conhecemos, mas um outro tipo de temporalidade que se identifica com o puro deslocamento instantâneo ou quase instantâneo no espaço. Tá certo? Enfim, nós não temos muitos meios de averiguar e descrever essa experiência se nós não a vivemos pessoalmente, se nós dependemos do depoimento de terceiros. Mas alguns traços são constantes. Todos dizem a mesma coisa. Onde eu fui não existia tempo, estava tudo ao mesmo tempo. Não é isso? O que nos aproxima da definição da eternidade, como dava Boécio, o que é a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. Não se pode dizer que seja uma eternidade perfeita. Não é isso? Então, alguma limitação existe. Ninguém, nenhuma dessas pessoas, nenhuma dessas testemunhas disse, ah, eu cheguei lá e vi tudo ao mesmo tempo. Não, eu vi muitas coisas ao mesmo tempo, hein? Mas não todas. Quer dizer, todas seria a eternidade perfeita, que coincidiria com a infinitude perfeita e com a absolutidade perfeita, e, portanto, com o próprio Deus. Então, evidentemente, não é disso que se trata. Mas essa função, então, que se destaca da corporalidade, é o único elemento não quantitativo ou não matemático deste conjunto. Ora, então, voltando um pouco atrás, nós vemos que todos os atos de percepção são instantes em que um sujeito de percepção, um sujeito cognoscente, é afetado de alguma maneira, na sua forma, pela forma de um outro objeto, de um outro ente qualquer. Então, é como se fosse uma relação que se estabelece entre duas estruturas matemáticas, das quais uma é afetada e a outra não. No instante em que eu percebo um objeto qualquer, percebo, por exemplo, este isqueiro, quando eu sou afetado pela percepção, mas ele continua tal como estava antes, tá certo? E é isto mesmo que vai caracterizar os atos de percepção para distingui-lo de outras formas de relação entre objetos, nos quais os dois são alterados ao mesmo tempo, tá certo? Como, por exemplo, no instante em que você come alguma coisa, não é isso? Como dizia Jean Piaget, no instante em que o coelho come alface, não é o coelho que vira alface, é a alface que vira coelho. Então, o objeto que foi percebido pelo coelho é profundamente alterado e o próprio coelho é alterado. O coelho não é alterado na sua forma total, ele persevera coelho, ele apenas aumenta de tamanho, como esta senhora aumentou comendo esse macarrão, tá certo? Mas a alface vira uma coisa completamente diferente. Ela perde a sua estrutura e se integra na estrutura do coelho, tá certo? Então, um dos feixes de relações matemáticas é integrado num outro feixe de relação matemática. Isso é tudo o que acontece no ato de percepção. Porque quando nós dizemos que os objetos que nós percebemos são apenas formas, e que essas formas consistem apenas de relações matemáticas, nós não podemos esquecer que nós também somos constituídos da mesma coisa, mais um elemento chamado consciência. Porém, como os animais também praticam atos de percepção, como eles percebem, nós não podemos atribuir a eles projetivamente uma consciência humana, mas sabemos que algo na sua estrutura é afetado pelo que eles percebem, quer o objeto de percepção seja, por sua vez, também afetado ou não. Então, isso significa o seguinte: tudo aquilo que nós entendemos como mundo corporal e que para nós representa a forma extrema, a forma mais pronunciada, vamos dizer, da presença maciça, na verdade, não se constitui senão de fórmulas matemáticas que se comunicam umas com as outras. E, no fundo, não tem substancialidade alguma, porque não há uma só dessas formas que, com o tempo, não se desfaça e não se integre em alguma outra forma. Quando acontece, por exemplo, como acontece, por exemplo, no instante em que você morre, os vermes comem o seu cadáver e você se integra, de alguma maneira, em outros organismos ou na terra circundante. Então, aquela sua forma matemática, ela desapareceu completamente. Os seus elementos foram desmembrados e ela se integrou em outras formas. Então, é o mesmo que dizer que em todo esse mundo aqui, nada tem uma substancialidade permanente. Então, é tudo evanescente. Do mesmo modo que todas as nossas percepções, conforme eu enfatizei no curso sobre a consciência de imortalidade, todas elas são momentâneas e evanescentes. Nós não temos nenhuma sensação durável. Quando nós falamos de uma sensação durável, quer dizer que nós temos a mesma sensação, uma sensação idêntica, várias vezes repetida, e conservamos na memória algo da sensação anterior, mesmo quando temos uma dor. Não é isso? A dor não é permanente, ela é intermitente. Então, pode nos dar a impressão de permanente, porque a mesma sensação volta e volta e volta e volta e não vai embora. Tá certo? Mas, ora, então, o mundo no qual nós vivemos consiste de puras entidades matemáticas evanescentes, percebidas em instantes de pouquíssima duração e logo desaparecidas para sempre. Então, não posso dizer que tudo isso seja um nada. Isso é alguma coisa. Afinal de contas, uma relação matemática é alguma coisa e não é um nada. O nada seria a ausência de qualquer relação matemática. Também não se pode dizer de maneira alguma que todo este mundo seja uma ilusão. Muito menos uma ilusão subjetiva do ser humano. Porque estes feixes de relações matemáticas que nos impressionam desde fora, eles são absolutamente necessários para que nós sejamos impressionados. Eu não posso ser impressionado pela forma de um elefante se não há elefante algum. Então, isso quer dizer que há uma relação efetiva, real, tá certo? Entre as duas formas. Tá certo? E o que pode nos confundir é o fato de que esta forma que nós chamamos humana, ela também tem dentro dela, ou ligada a ela de alguma maneira, esse outro elemento chamado consciência, que não faz parte da sua fórmula matemática, mas que é, vamos dizer, um elemento independente, não quantitativo, por assim dizer, que é aquele elemento que faz com que você seja você mesmo e tenha uma identidade. Esta identidade, como eu já enfatizei em outros cursos, e sobretudo no curso sobre imortalidade, ela permanece idêntica desde que você nasce até que você morre, além da sua morte. Veja, em nenhum outro momento, em nenhum momento da sua vida, você teve a experiência de ser outra pessoa. Você pode se imaginar outra pessoa. Você pode até tentar sentir como outra pessoa, mas para isso é necessário que você seja você mesmo. Então, essa experiência de identidade, ela é permanente no ser humano. Não é isso? E, curiosamente, essa experiência de identidade é vivida sobre um fundo de sensações evanescentes que você tem, vamos dizer, a propósito de entes que, por sua vez, são também evanescentes e que não consistem em nada mais do que formas matemáticas no espaço, por assim dizer. Então, é evidente que este, mesmo o conjunto inteiro das sensações que nós temos, não poderia nos dar jamais a impressão de realidade. Assim como, vamos dizer, um bicho não tem impressão de realidade. Isso aí foi bastante estudado pelo Xavier Zubiri. Um animal tem apenas o que ele chama de estimulidade, quer dizer, aquilo que chega até ele e que o afeta de algum modo. Tá certo? Mas essa noção de que as fontes dos estímulos existem por si mesmas, existem fora de nós, são independentes de nós, isso o animal não tem. Então, ou seja, a noção do universo objetivo é propriamente humana, mas ela não poderia ser obtida a partir das sensações. Para que nós tenhamos a noção de um universo substantivo, é necessário que nós tenhamos percebido algo de substantivo em nós mesmos, e esse algo de substantivo que nós percebemos não é o nosso corpo, não é a nossa presença física, mas é precisamente a nossa noção de identidade. Como nós temos identidade, nós somos capazes de imaginar que o universo também tem uma, o universo físico também tem uma, e que ele existe fora de nós como uma totalidade independente, ou seja, como uma verdadeira substância, não apenas um conjunto de impressões. Ou seja, o universo não é uma ilusão, tá certo? Mas a possibilidade de concebê-lo como um universo objetivo depende da constituição humana e depende de um fator que nós diríamos subjetivo, que é a presença da consciência. Então, nesse sentido, é o que existe de mais subjetivo, que é a sua identidade, é o que garante a sua possibilidade de conceber o universo como presença objetiva e os vários entes como substâncias separadas de você, distintas de você. Neste sentido, nós vemos com o antigo adágio de que o homem, à medida de todas as coisas, tem lá a sua razão de ser. Então, nós dizemos que a consciência humana é a medida da objetividade do universo. Ela não é a produtora do universo, ela não projeta o universo fora de si, tá certo? Mas ela é o elemento que garante a possibilidade do conhecimento do universo como objetividade. Essa possibilidade, embora seja permanente, ela se confunde com uma outra necessidade humana, que é a de ir para além da tela da percepção e penetrar num outro mundo que chama o significado. O que é o significado? É a comunicação de uma consciência com outra consciência. Algo que, evidentemente, não se reduz a nenhum elemento de percepção. Para que você entenda o que uma pessoa diz, entendeu? Basta que você a ouça, basta que a estimulação sonora chegue até você? Não. Basta que você conheça a língua na qual está falando? Não. Hã? Você pode ler um texto em outra língua e não entender nada. Você pode ouvir uma pessoa falando uma língua que você entende na sua própria língua e não entender a intenção dela. Então, a possibilidade de captar uma intenção, ou seja, um significado, uma mensagem por trás daquilo que está sendo dito, depende também do seu senso de identidade, na medida em que você o projeta em outra pessoa e enxerga nela uma identidade. Então, uma identidade humana, um ser humano permanente, uma substância humana, realmente existente, que está falando com você. A qual substância não se identifica com a presença corporal da pessoa, porque essa presença corporal, ela também é instantânea. Cada pessoa só está presente às outras no instante em que ela está, na idade com que ela tem, no momento e no lugar onde ela está no momento. Mas quando você entende o que uma pessoa diz, não é a idade dela que você está captando, não é a presença física dela que você está captando, não é o lugar do espaço dela que você está captando, é, vamos dizer, a intenção humana por trás. Ou seja, uma verdadeira substância efetivamente existente, que além de ser uma substância, também é dotada de vontade, de capacidade decisória e da capacidade de dar sentido àquilo que ela faz e àquilo que ela percebe em torno. E isso que é a comunicação das consciências. Ora, diante, vamos dizer, da imensidão do universo físico que nos cerca, nada mais natural do que o desejo humano de encontrar um significado por trás de tudo isso. Ou seja, uma voz que esteja falando por trás. Inicialmente, como nós vimos na aula passada, naquelas fases que o Erich Fögelin chama de civilizações cosmológicas, esta voz é distribuída, por assim dizer, democraticamente entre todos os elementos presentes, as montanhas, as nuvens, os pássaros e até entidades fictícias, não é isso? Deuses, demônios, etc., etc. Então, Porém, na mesma medida em que a consciência toma consciência de si como elemento ativo nesse processo, que é exatamente o que começa a acontecer, segundo o texto do Romano Guardini, né, com o nascimento da filosofia, em que a consciência individual recua, onde desta totalidade confusa de vozes, que é o universo em torno, recua, e começa a perceber, peraí, quem está falando aqui sou eu, não são as montanhas, não são os pássaros, portanto, onde o elemento de consciência ativa é meu e não externo. Ou seja, não é o universo que está falando. O universo apenas está presente, com presença física. Tá certo? Mas se algo fala nele, então não é ele mesmo. Deve ser algum elemento mais profundo, invisível, tá certo? Que é a causa, o princípio de tudo o que acontece e que dá, então, o sentido a tudo aquilo que eu estou vendo. Então, quando, então, a consciência individual recua para dentro de si mesma, as vozes do universo em torno se calam e começa a aparecer uma outra voz mais profunda. Mas, seja a voz do Apeiron, tá certo? Ou, né, do fogo de Heráclito, algum elemento mais importante, mais poderoso, mais significativo do que o conjunto das aparências visíveis, que através dessas aparências nos diz algo e nos revela algo da sua constituição e da sua substância. Então, isso nos remete diretamente ao problema que eu coloquei, vamos dizer, da forma de apresentação da verdade. Quando a consciência recua para dentro de si mesma, então só o que ela encontra são os seus pensamentos. É o cogito ergo sum vivido, por assim dizer, em germe e com, né, 1 milênio e picos de antecedência. E, evidentemente, esta experiência logo gerará o sentimento de solidão da alma humana perante um universo, né, anônimo, constituído apenas de presença muda. Então, quando você tem essa experiência, então isso quer dizer que todo o universo do significado se reduz, então, à linguagem humana. Nada significa nada, exceto aquilo que nós estamos falando uns com os outros e que nós estamos falando conosco mesmo, dentro de um universo imenso que nos transcende infinitamente e que não nos diz absolutamente nada. Uma outra experiência do significado totalmente diferente aparece na cena em que Jesus Cristo, estando no barco com os apóstolos, eles são cercados por uma tempestade e Jesus manda a tempestade parar. Então, opa, aí já não é o universo que está falando, mas é alguém que está falando com o universo e o universo entende. O universo físico entende. Então aí se revela uma outra possibilidade de significado, ou seja, para além do universo existe um eu. Existe um eu consciente. Que ele, sim, fala com esse universo. E quando nós acreditamos ouvir o universo, é a voz dele que nós estamos ouvindo. Nesse sentido que, então, São Paulo apóstolo, quando chega numa cidade, que eu não me lembro qual é, ele vê lá uma estátua ao Deus desconhecido. Né? No meio de tantas estátuas de Deus, tinha mais uma que era ao Deus desconhecido. Ele diz, é desse Deus desconhecido que eu estou falando. Vocês já o conhecem de algum modo. Mas é desse que eu estou falando, porque é ele que está falando com todo mundo e é ele que está falando pelas bocas dos outros deuses e das montanhas e das árvores e das nuvens, etc, etc, etc. Então, enquanto nós estamos, vamos dizer, na vida terrestre, então, o significado só nos aparece de duas maneiras. Aparece ou como significado do meu próprio pensamento, minha própria linguagem, que é análoga, de algum modo, às linguagens dos outros, mas, de qualquer modo, há um certo isolamento do pensamento dentro de si mesmo. Ou aparece como antevisão, ou como esperança, vamos dizer, de ouvir essa voz definitiva que está falando por trás de todas as coisas. É só assim que o significado nos aparece. Porém, nos dois casos, esse significado não tem presença. Ele é só pensado. Ele não pode ter presença no universo físico, porque o universo físico, como nós vimos, é evanescente. E o mundo da identidade é o mundo da permanência. Então, aquilo que é permanente não tem como aparecer no universo físico, porque ele teria que dar esse universo físico uma permanência que é incompatível com o próprio modo de ser do universo físico. Então, ele pode se revelar parcialmente por instantes, mas ele ainda não será a presença, ele será apenas um sinal da presença. Então, nós podemos conhecer a verdade, mas nós a conhecemos como pensamento ou como expectativa, como fé e como esperança, e nada mais. Mesmo quando nós recebemos muitos sinais, como, por exemplo, vemos muitos milagres, tá certo? Isso pode não permanecer na nossa mente, porque, embora a nossa identidade seja permanente, o pensamento através do qual nós representamos algo dessa identidade para nós, ele não é permanente, ele é também evanescente, ele vem e vai. Tá certo? Então, há uma imensa dificuldade em todo este processo. Então, qualquer que seja o caso, nós estamos divididos sempre entre significado e presença. Estamos divididos, vamos dizer, cognitivamente, embora ontologicamente tenhamos a nossa identidade e saibamos que, se nós temos identidade, se nós temos existência permanente, essa existência permanente deve ter um fundamento e esse fundamento deve ser também permanente. Isso quer dizer, quando nós falamos em conhecer a verdade, nós estamos nos referindo, em geral, a uma verdade pensada. Né? Mas a verdade pensada nunca é propriamente a verdade. A verdade só é pensada quando ela aparece na realidade. Por exemplo, você pode... vamos dar uma experiência de quando a verdade aparece na realidade. Não é isso? Se... sua namorada, sua mulher, sua noiva, então chega para você e diz, eu te amo, você está percebendo a presença desse amor naquele momento? Não é uma coisa que você pensou. Não é uma coisa que ela amou você hoje e 3 semanas depois você se lembra disso. Não é isso. Então você está vendo a verdade na realidade e só aí a verdade é plena. Mas este, como tantos outros momentos, é um momento fugaz. 5 minutos depois ela pode esquecer que te ama, ou pode parar de te amar completamente, ou você pode esquecer que ela te ama. Tá certo? Ou, quando você observa diretamente um fato e você capta o significado dele na própria presença dos elementos que o compõem. Se você é, por exemplo, testemunha de um homicídio, né, a frase, fulano matou ciclano, tá certo? Essa verdade aparece para você não como pensamento, mas ela aparece na própria realidade que a manifesta. E somente este tipo de conhecimento da verdade é satisfatório para nós. Ou seja, não basta conhecer a verdade, é preciso conhecer a verdade na realidade. Porém, a verdade não pode aparecer satisfatoriamente no universo físico que nos circunda, porque esse universo é todo feito de impermanências, de formas matemáticas que se desfazem. Então, a presença da verdade na realidade é incompatível com a estrutura da nossa existência terrestre. Nós podemos pegar somente sinais dela. Porém, quando nós morremos efetivamente, ou quando estamos em estado de morte clínica, e a nossa identidade, com a sua devida autoconsciência, se transporta para fora de nós, enxerga onde a totalidade do horizonte circundante e penetra numa outra esfera de permanência e de simultaneidade, pergunto eu, qual é o substrato material que está lá? Não pode ser a mera forma. A forma não pode ter existência sem uma matéria. que lhe dê a existência. A forma em si mesmo é apenas uma fórmula, portanto, ela é apenas uma possibilidade. Então, o caso de nós perguntarmos qual é a matéria da nossa identidade? Esta matéria subsiste para além do instante da morte. Nós não sabemos que matéria é esta, tá certo? Mas sabemos que ela não é apenas um feixe de relações matemáticas como a matéria tal como nós a conhecemos aqui. Então, vamos dizer, esse é o grande mistério que eu vou deixar para vocês pensarem mais tarde. Eu não tenho solução para isso, não creio que haja tão cedo uma solução, mas, de algum modo, a Bíblia nos indica algo a respeito quando fala da ressurreição num corpo de glória. É um corpo, gente, não é um puro espírito, né? Então, e Jesus diz que ele vai fazer novas todas as coisas. Para fazer coisas, as coisas têm que estar em algum lugar. Tá certo? Então, são coisas no espaço. Então, alguma matéria as constitui. Então, isto que a Bíblia simboliza como corpo de glória é uma forma de materialidade que nós desconhecemos. Mas, todos nós sabemos que o horizonte, vamos dizer, da física quântica termina num negócio que eles chamam de singularidade. Singularidade é aquilo que está para além do espaço e do tempo e não é fisicamente concebível, mas que é absolutamente necessário para sustentar de pé o edifício inteiro da física quântica. Então, como seria a matéria concebível na escala dessas singularidades? Então, você vê que o problema do corpo de glória aparece tanto na Bíblia quanto na física quântica. Então, tudo isso é um amontoado de enigmas. Nós não podemos resolver isso, mas nós vemos que toda esta explicação que eu lhe fiz, por compacta que seja, e por obscura que ela tenha permanecido, ela indica que nós temos algum fundamento, nós temos alguma razão para confiar na esperança de que nós podemos conhecer a verdade na realidade. De que o conhecimento não é impossível. Seja esse conhecimento precário, simbólico, meramente pensado que temos aqui, seja esse outro conhecimento mais sólido, mais fundamentado que esperamos, que é o da presença do significado na própria realidade. Tá? Então, eu vou fazer a primeira pausa aqui, hoje nós vamos ter duas pausas. Daqui a pouco eu vou entrar com outro assunto completamente diferente. E depois as perguntas, tá bom? Me deem 5 minutos. Estão todos ouvindo. Então vamos passar aqui a segunda parte da aula, que não tem nada a ver com a primeira, é um segundo tema que talvez a gente venha a desenvolver mais tarde. E que eu vou explicar para vocês, tomando como base algumas notas que eu escrevi aqui, que talvez se transformem em artigos do Diário do Comércio. Não sei ainda o que fazer com elas, se publico ou se uso apenas como apostila aqui no seminário. Esse capítulo tem relação a um tema de história político-cultural do século XX, que para nós que estamos tentando nos orientar na barafunda da situação brasileira presente, me parece ter alguma utilidade. Então, eu vou ler aqui para vocês e ler e comentar. Então, repito pela enésima vez o conselho de Georg Jelinek. No estudo da sociedade, da política e da história, a precaução número 1 é distinguir entre os processos que nascem de uma ação consciente e os que resultam da confluência impremeditada de fatores diversos. Georg Jelinek coloca esta advertência na primeira página da sua Teoria Geral do Estado. Ele já começa com isso. Ao longo da minha vida de estudos, fui colhendo aqui e ali alguns preceitos que, por sua evidência máxima e seu poder elucidativo, acabaram se incorporando definitivamente às minhas faculdades de percepção e continuam guiando os passos da minha vacilante inépcia entre as brumas e a fumaça da confusão contemporânea. Esse é um deles. o vício de tudo querer reduzir a leis históricas, estruturas, causas e outras forças anônimas, suprimindo do panorama os agentes conscientes e todo elemento de premeditação, só tem de científico a aparência enganosa que deslumbra e fascina multidões de estudantes devotados a alcançar como supremo objetivo na vida a perfeita macaqueação do discurso pedante, sem o qual não se avança na carreira acadêmica. É claro, vamos dizer, que um estudo histórico ou sociológico que se atenha a fatores impessoais, de preferência matematizáveis, dá a impressão de ser muito mais científico do que uma simples narração das coisas como elas sucederam, na ordem que sucederam, mas isso é apenas uma impressão. Porque se você parte do princípio, o princípio do próprio Durkheim, que funda a sociologia, que ele chama de fatos sociais, aqueles fatores que não dependem da vontade de ninguém. Fala, bom, ao delimitar a coisa assim, você já excluiu a intervenção, a possibilidade da intervenção voluntária do indivíduo ou de um grupo no conjunto da sociedade. Mas se você excluiu, quer dizer que você não vai estudá-la. E se você não vai estudá-la, você não sabe se ela existe. É assim como a ciência antropológica que, né, primeiro faz abstração das diferenças de valor entre as culturas e depois termina afirmando que essas diferenças não existem precisamente porque ela não as estuda. É certo? Então, isso é tão prejudicial à compreensão dos fatos quanto o velho mito carlyliano de Thomas Carlyle, que fazia do universo histórico inteiro o cenário passivo da ação criadora de uns quantos indivíduos notáveis, heróis ou monstros sobre-humanos. Claro, você pode ter a impressão contrária. Por exemplo, quando você estuda, sei lá, a história, né, da fuga dos judeus para o Egito, a figura de Moisés, ela assume uma proporção tão gigantesca que dá a impressão que os outros não fizeram nada. Os outros foram apenas, vamos dizer, bonecos na mão de Moisés. Tá certo? Mas essa impressão, evidentemente, é enganosa. Por maior que fosse a envergadura de Moisés, os outros também decidiam alguma coisa, como prova o caso de Arão, que agiu em sentido exatamente contrário do que o irmão pretendia, né? Então, nunca você pode dizer que um indivíduo ou um grupo fez tudo sozinho, né? Sempre existe, no mínimo, existe uma ação e uma reação, e as duas coisas fazem parte do cenário real. E ele, né, que acertou na mosca quando transpôs ao cenário maior da história e da sociedade um dado do senso comum que até os mais burros e inexperientes sabem aplicar na existência de todos os dias e que mais tarde Ortega y Gasset resumiria na fórmula exemplar: La vida é lo que hacemos y lo que nos pasa. Nossa vida resulta da mistura entre aquilo que fazemos e aquilo que nos acontece simplesmente porque acontece sem qualquer iniciativa da nossa parte. O culto unilateral das causas impessoais resulta, em parte, de um preconceito positivista e marxista, que, aliás, nem Comte nem Marx jamais subscreveriam. Eles não eram burros o suficiente para acreditar numa coisa dessa. Em parte, de um instintivo desejo humano de pular fora de toda a responsabilidade pessoal concreta, fazendo, por exemplo, dos criminosos as vítimas inermes e santas da má distribuição de renda. Mas resulta também, com muita frequência, da astúcia dos próprios agentes históricos, que se escondem por trás de forças anônimas e coincidências fortuitas para não ser pegos de calça na mão, em pleno ato de implementar algum plano que dependa para o seu sucesso da discrição e do segredo. Não há nada de estranho em que esses agentes, com aquela expressão inconfundível de dignidade ofendida que só os mais rematados hipócritas conseguem imitar com perfeição, recorram ao rótulo infamante de teoria da conspiração sempre que alguém os acuse de fazer o que estão fazendo. Também é compreensível que ninguém tenha feito apelo mais reiterado e constante a essa camuflagem do que aquele movimento que, desde suas origens, assumiu a clandestinidade como condição essencial do seu modo de ação e a duplicidade escorregadia da dialética como seu linguajar oficial. Refiro-me, é claro, ao movimento comunista. E mais compreensível ainda é que essa auto-ocultação sistemática tenha redobrado de eficácia desde o momento em que Antônio Gramsci ensinou a seus companheiros que a mentira e o fingimento não eram apenas um instrumento tático, por obrigatório e consagrado que fosse, mas sim a própria natureza íntima, a essência e a chave do processo revolucionário como um todo. Sim, a verdade é essa. Despido dos adornos humanitários que o embelezaram ex post facto e que, comparados à truculência grossa e crua das iniciativas soviéticas, lhe dão mesmo uma aparência angélica, o gramscismo não é nada mais, nada menos do que a mais completa, abrangente e meticulosa sistematização do engodo como método essencial da ação política. E o é em escala ainda mais vasta e em sentido ainda mais radical do que o Príncipe do Maquiavel, que lhe serviu de inspiração remota e esboço primitivo. Como descrever, se não nesses termos, uma estratégia sutil planejada para que todas as pessoas vão se tornando socialistas pouco a pouco, sem percebê-lo, e da noite para o dia acordem presas na camisa de força de uma ditadura socialista, sem ter a menor ideia de como, quando e por que mãos se operou tão tremendo milagre. Essa é, sem nenhuma imprecisão ou exagero, a definição e a fórmula da estratégia de Gramsci para a conquista do poder absoluto pelo movimento comunista. Mas toda camuflagem que se preze é dupla. Encobre primeiro o objeto que quer ocultar e depois se camufla a si mesma, para passar despercebida. Tão logo as obras de Antônio Gramsci começaram a ser publicadas em 1947, na Europa, no Brasil foi em 64, a inteligência esquerdista se apressou a classificá-las e a elite conservadora a aceitá-las sonsamente como expressões de um marxismo ocidental, original, não dogmático, marginal, independente do tronco oficial do movimento comunista. Vocês podem ler, por exemplo, o livro do Zé Guilherme Melchior, o Marxismo Ocidental, é exatamente isso aqui. Existe um movimento comunista que é, né, ortodoxo, hierárquico, autoritário, etc., etc., e do outro lado existe no Ocidente intelectuais marxistas independentes que, raciocinando com suas próprias cabeças, sem ter satisfação a prestar ao establishment burocrático soviético, deram outras propostas mais democráticas, etc., etc. Esta ainda é a visão que se tem. Mas o que aconteceu foi que, após ter sido oficialmente impugnada até a morte de Stalin em 1955, a estratégia gramsciana foi adotada integral e entusiasticamente pela KGB e, desde o início dos anos 60, aplicada em todo o Ocidente com a pletora de recursos financeiros e instrumentos de ação acessíveis àquela que era, e ainda é sob outro nome, a maior e mais poderosa organização de qualquer tipo que já existiu no mundo. Na verdade, o próprio Stalin só rejeitou a parte do gramscismo que preconizava a independência dos partidos comunistas nacionais, mas não deixou de se utilizar de técnicas de revolução cultural desde a década de 30, especialmente nos Estados Unidos. Já Gramsci morou na União Soviética durante algum tempo, e quando ele estava pensando nessa coisa de que não deveria haver um comando unificado tão drástico, tão exigente, mas que os partidos comunistas nacionais deveriam ter liberdade para se adaptar conforme as suas situações locais, é claro que Stalin não gostou nada dessa história, e então Antonio Gramsci voltou para a Itália para poder desenvolver lá as suas ideias mais livremente. Mas, quando você vê a iniciativa da guerra cultural soviética, iniciada nem nos anos 30, era nos anos 20, você vê que as ideias de Gramsci, elas não foram totalmente ignoradas, nem totalmente rejeitadas por Stalin. Na concepção que Stalin tinha, por exemplo, da atuação do Partido Comunista nos Estados Unidos, era 100% gramsciana. Acho que existem livros sobre, vamos dizer, a ofensiva cultural soviética, entre os quais o livro do Franz Borkenau, que se chama Ofensiva Cultural Soviética, e o livro do Stephen Koch, Vidas Duplas, sobre a atuação dos comunistas aqui nos Estados Unidos, muito antes de que se falasse de Antônio Gramsci, e a técnica já era caracteristicamente gramsciana, era a ocupação de espaços, a hegemonia cultural, etc., etc. Às vezes sem esses nomes, mas o fato era exatamente o mesmo. Então, a ideia de que o gramscismo, como outros marxismos ocidentais, foi uma coisa desenvolvida totalmente à margem, até contra o establishment soviético, está hoje completamente desmoralizada. Quer dizer, a unidade do Partido Comunista, do Movimento Comunista, ainda dentro, resguardada as suas divergências internas, que às vezes chegam até, vamos dizer, a disputa violenta, o assassinato, essa unidade ela se preserva. E tudo aquilo que é útil ao movimento acaba, de alguma maneira ou de outra, sendo integrado. Então, se Stalin já adotava táticas gramscianas em 1920 e 30, mais claramente gramsciana ainda se torna a atuação da União Soviética a partir do começo dos anos 60. Tá certo? E não só da União Soviética, mas também da China. Você vê que toda a influência que essa gente exerceu sobre a New Left americana, né? Você pode dizer que é uma influência de tipo dialético, porque ostensivamente, e da boca para fora, né, eles eram até contra a ditadura soviética, eles eram democráticos, etc, etc. Mas, quando você vai ver quem estava dirigindo o processo, quem estava dando dinheiro, quem estava orquestrando tudo, era a própria União Soviética. Né? Quer dizer, é uma ingenuidade terrível você achar que um movimento político de uma complexidade imensa e de uma envergadura universal pode se impor ao mundo, vamos dizer, com um discurso unívoco e totalmente coerente. Tá certo? É claro que não pode. Tá certo? Você veja, por exemplo, que a esquerda europeia, sobretudo depois que apareceu o eurocomunismo, ela não hesitava em condenar da boca para fora a ditadura chinesa, sobretudo depois daquele massacre da Paz Celestial, etc., etc., ao mesmo tempo em que, nos Estados Unidos, né, o pessoal favorecia a abertura para a China. Quer dizer, você falava mal da China da boca para fora, mas você estava facilitando a atuação da China. Do mesmo modo que ambiguidades similares você vê hoje na política de Barack Obama com relação ao Irã, tá certo? Ele falando de sanções econômicas, etc., etc., mas ao mesmo tempo se recusando a fazer qualquer coisa efetiva contra o Irã e ao mesmo tempo puxando o tapete de Israel, ao mesmo tempo que promete fidelidade eterna. Quer dizer, essas ambiguidades, essas contradições, elas são normais no curso da política. Ninguém que se atenha a um discurso doutrinário, vamos dizer, permanente e imutável, pode ter a flexibilidade para sobreviver durante uma semana sequer na política. Tá certo? Então, que os comunistas frequentemente neguem os seus próprios princípios ou pareçam agir de maneira anticomunista, isso é a coisa mais normal em qualquer movimento político que seja. Tá certo? Então, você vê que mesmo as grandes religiões, às vezes, são forçadas pelo curso dos acontecimentos a agir de maneira paradoxais. Tá certo? Então, é uma... Ah, eu acho que alguém aqui... O livro que eu mencionei, de fato, não é do Franz Borkenau, é Frederick Charles Barghorn. É, tem razão, alguém aqui está me corrigindo. Não é Borkenau, é Barghorn. Né? Então, você vê que quando as pessoas, por exemplo, dizem não, o Lula não é comunista, ele é pró-capitalista, tá certo? Ou então alguém que disse outro dia, a China não tem mais nada de comunista, as pessoas mostram que tem uma concepção ingênua e, como é que se diz, quase mecânica do comunismo. Então, o comunismo é a doutrina da socialização integral dos meios de produção e o que sai disso não é mais comunismo. É claro que é evidente que não é assim. Quer dizer, seria o comunismo num jogo tipo war, sabe? Né? Onde tudo é simples, os objetivos são imediatos e claros, tá certo? Mas o mundo não é um jogo de war, não é um jogo de, como é que chama, monopólio, como ele chama aqui no Brasil, como é, banco imobiliário, né? Não é isso, tá, né? Então, você só entende mais ou menos o movimento político quando você consegue captar todo o tecido de ambiguidades e a unidade que está, a unidade profunda que se busca manter por trás dele, porque sempre há o risco, evidentemente, de que por trás de tantas adaptações, no fim de tantas adaptações às circunstâncias diversas, o movimento acaba perdendo realmente a sua unidade e por se desmembrar, tá certo? Como aconteceu no começo do século XX, quando se desmembra, provavelmente, o movimento comunista, o movimento social-democrata de Edward Bernstein, dos reformistas, que mais tarde leva anos, esses dois movimentos, duas alas, elas se tornaram, vamos dizer, tão antagônicas que, você vê, esse antagonismo decidiu o destino da Alemanha, chegou a decidir o destino da Alemanha, porque se os comunistas tivessem feito aliança com os social-democratas que estavam no poder, o nazismo jamais subiria, mas, pela teoria deles, o principal inimigo era a social-democracia que representava a burguesia. Então, eles atacaram a social-democracia por um lado, o nazismo atacou por outro, a social-democracia veio abaixo e o nazismo subiu. Então, chegou a dissensão chegou a esse ponto, a disputa chegou a esse, o ódio mútuo chegou a esse ponto. Porém, mais tarde, mesmo essas duas alas, social-democrata e comunista, elas foram costuradas de novo. Costuradas por quem? Por Antonio Gramsci. Antonio Gramsci demonstrou que os métodos, alguns dos métodos da social-democracia eram úteis dentro da própria estratégia comunista e tinham que ser integrados de qualquer maneira. E, no fim, não havia mais ninguém na alta esfera soviética que não concordasse com isso. E quando Mao Tse-Tung acusava a União Soviética de revisionismo por causa disso, porque os social-democratas estão chamando de revisionistas, a União Soviética desistiu da revolução, agora ela só quer se acomodar ao capitalismo, etc., etc., era tudo da boca para fora, porque a China por baixo estava colaborando com o mesmo processo. A China colaborava ativamente com o pessoal da nova esquerda aqui, com o movimento pela paz no Vietnã, etc. O que era tudo isso? Era, vamos dizer, política gramsciana, estratégia gramsciana e não estratégia diretamente, estratégia de revolução proletária, como defendia operário camponesa, como defendia Mao Tse-Tung. Quer dizer, o que o movimento de estudantes em Berkeley tem a ver com a revolução operário camponesa que preconizava Mao Tse-Tung? Absolutamente nada. Mao Tse-Tung está aqui fortalecendo gramscianamente os estudantes no mesmo instante em que ele discursava contra a União Soviética, mas é pela sua acomodação, por ter desistido do espírito revolucionário, etc., etc. Tudo isso, evidentemente, da boca para fora, para simular aquela farsa imensa do conflito sino-soviético. Eu até tenho aqui um documentário feito pelo governo soviético, né, fazendo acusações ao governo chinês, né, mas um documentário feito para ser exibido no Ocidente. Na Rússia jamais foi exibido. Não é incrível? Quer dizer, você está acusando alguém de ser antissoviético, mas você, em vez de explicar isso para o seu próprio povo, para defendê-lo da influência chinesa maligna, você vai exibir isso na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, o simples fato de ter sido feito o documentário já mostra que é tudo fake. Não? Então, esses dois fatos, quer dizer, que a adoção da estratégia gramsciana pela própria KGB, a partir dos anos 60, começo dos anos 60, e o fato de que já antes disso Stalin já tivesse adotado alguns dos procedimentos gramscianos, esses dois fatos poderiam ter sido antevistos em tempo com um pouco de inteligência. No entanto, mesmo depois de bem comprovados pelos documentos dos arquivos de Moscou, ainda há quem teme em ignorá-los. Então, a dissolução da União Soviética, tão celebrada no Ocidente como o grande finale da Guerra Fria, serviu acima de tudo para camuflar o fato de que, ao dar seu último suspiro, o gigante soviético já tinha obtido a vitória mais completa possível na luta ideológica e continuaria a alcançar novos e novos triunfos depois de morto e desmembrado. Vocês viram que até a metade do século XX, tá certo? Havia em todo o Ocidente vários movimentos anticomunistas muito, muito poderosos, havia uma reação anticomunista organizada e em alguns lugares quase generalizada. Você vê que aqui nos Estados Unidos, até no tempo do processo do Alger Hiss, você simplesmente dizer que um camarada era comunista era suficiente para queimar a reputação dele para sempre. Não precisava nem ser espião soviético, bastava ser carimbado de comunista e ele estava liquidado. E o Partido Comunista mesmo nos Estados Unidos nunca chegou a ter mais de, acho que nunca chegou a ter mais de, sei lá, 80 mil membros, alguma coisa assim, que num país desse tamanho é nada. Então, porém, a segunda metade em diante, quando o movimento comunista perde aquele seu contorno aparentemente dogmático e centralizado da primeira parte do século, e começa a se expandir para todo lado, e adquire uma força monstruosa ao ponto de se tornar a ideologia dominante no mundo, não há mais anticomunismo. Não tem um único movimento anticomunista organizado. É um negócio impressionante. Então, justamente quando o problema se agrava, as pessoas param de combatê-lo. Por quê? Ele se agravou pelos meios preconizados por Antônio Gramsci. E não poderia. Isso jamais poderia ter acontecido sem que fosse da iniciativa da própria União Soviética. E note que até hoje, nos Estados Unidos, é difícil você encontrar quem perceba que, por trás daquela enorme ascensão cultural da esquerda, da esquerda nas universidades, eu dizer, na cultura e na mídia dos Estados Unidos, desde então até hoje, esteve a mão da União Soviética ou da China. Eles não percebem isso, eles fazem questão de achar que é um movimento autóctone, quando os documentos do arquivo de Moscou estão lá mostrando que era coisa da KGB mesmo, né? Então, por que as pessoas não querem enxergar isso? Porque eu digo, olha, existem três motivos pelos quais, né, os agentes do processo podem querer se camuflar por trás de forças anônimas e causas impessoais. O primeiro é, evidentemente, o desejo de evitar a responsabilidade, né? E o segundo é que, às vezes, o próprio sucesso do plano depende da discrição, né? E o terceiro é que, a partir de Antônio Gramsci, o movimento comunista toma consciência de que o fingimento e o engodo é a própria natureza do processo, não é só um instrumento, né? A totalidade do movimento revolucionário é um vasto engodo, é um vasto plano maquiavélico para enganar todo mundo, de modo a implantar o socialismo, como se diz, anestesicamente. Né? Então, porém, existem alguns motivos pelos quais as vítimas do processo se recusam a enxergar os agentes e elas próprias tratam de camuflar as ações por trás de supostas forças anônimas ou fatores casuais fortuitos, né? Como acontece claramente nos Estados Unidos. Então, isso acontece pelo seguinte, daí, parágrafo seguinte: quem quer que, à luz do método Jelinek, refaça mentalmente o trajeto das principais transformações político-culturais acontecidas no século XX, não terá como deixar de chegar à conclusão acachapante que Malachi Martin enunciou assim no livro The Keys of This Blood, é um livro que ele escreveu sobre João Paulo II, em 1990. A União Soviética foi sempre o ator principal. Todos os outros só reagiram. Essa constatação, ela é tão acachapante e tão atemorizante que o cérebro de muitas pessoas, sobretudo nos Estados Unidos, recua diante disso. Claro que a União Soviética tem, ela própria tem interesse dela esconder, né, a sua ação e dizer, não, é tudo coincidência, são força econômica, são as contradições do capitalismo que fizeram isso, nós não fizemos absolutamente nada. Tá certo? Mas a própria vítima se ajuda a ser feita de trouxa. Primeiro, porque reconhecer este fato que o Malachi Martin assinala é admitir, vamos dizer, que a inteligência estratégica da União Soviética superou a do universo inteiro, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Europa Ocidental, de todo mundo, ou seja, os russos fizeram todo mundo de trouxa. E isso, quando você vê que a União Soviética caiu e você quer atribuir a si mesmo os méritos da queda, que houve, é claro, algum mérito do Ronald Reagan, do João Paulo II, da Margaret Thatcher, houve algum mérito, mas eles não foram a causa da queda da União Soviética. A causa da queda era a absoluta impossibilidade de continuar com o regime. As suas contradições internas, essas sim, tá certo? E não a ação, né? A ação dos Estados, das potências ocidentais dentro da União Soviética foi irrisória. Tá certo? Ao contrário da ação soviética aqui, que foi quase onipresente. Mas, como esse pessoal ocidental quer se atribuir as glórias da queda da União Soviética, eles não podem, ao mesmo tempo, admitir que a União Soviética transcendeu a sua escala de inteligência o tempo todo e os fez de trouxa mil vezes. É muita vergonha. Afinal, nós somos os vencedores da Guerra Fria. Quer dizer, bom, então, em segundo lugar, existe nos Estados Unidos um fator específico que é o que eles chamam de excepcionalismo americano. O excepcionalismo americano é um mito que vem já do século XIX, que diz que a independência americana inaugurou uma nova etapa histórica e criou uma força histórica independente, criadora, autônoma, que nada deve, por assim dizer, do ponto de vista causal, aos seus antecedentes europeus. Ou seja, a América é criadora do seu próprio destino e não apenas a continuação de uma história europeia. Dentro desta perspectiva, acontece o seguinte: os Estados Unidos passam a ser, no entender dessa gente toda, são conservadores, patriotas, a única força agente. Eles são o cachorro e o resto é o rabo que o cachorro abana. Tá certo? Então, no momento em que, de fato, o cachorro é a União Soviética e os Estados Unidos são o rabo, eles não podem enxergar isso aí. É absolutamente contrário à perspectiva dele. Daí a tendência americana de explicar tudo o que acontece como tivesse se originado aqui mesmo. Até tem o livro do Paul Gottfried, Estranha Morte do Marxismo, né? Em que ele vai dizer que não, muita coisa que se atribui à ação da União Soviética, etc., essa coisa começou aqui dentro. Não, é exatamente o contrário. Coisa que você tem, mas não começou aqui dentro, veio da União Soviética com 30 anos de antecedência. Então, em suma, parece haver uma conspiração geral para que ninguém aplique o método Jelinek, né? Ou seja, nem tudo acontece por causas acidentais ou anônimas e nem tudo acontece por iniciativa e plano. É preciso o quê? Estudar e distinguir claramente caso por caso. E quando você começa a aplicar isso no caso da União Soviética, você descobre por que que o Malachi Martin tem razão ao dizer isso. Então, de todas as forças políticas que agiam no mundo, apenas o Movimento Comunista Internacional, tal como encarnado na União Soviética, tinha as seguintes características. Primeiro, um objetivo permanente e expansivo em escala mundial. Nenhum outro movimento tinha isto. Você pode dizer, a Igreja Católica tinha, ela quer converter a humanidade. Sim, isso, ela está funcionando em câmara lenta faz muito tempo. Ela não consegue converter nem os protestantes, ela não faz seriamente nenhum esforço para convencer. Converti nem os protestantes, nem os ortodoxos, ao contrário, lida com eles como se fossem, né, primas donas, intocáveis, não queremos ofendê-los, etc. Né? É? Bom, hoje em dia não quer ofender nem os ateus, né? Tá certo? Mas os protestantes, há muito tempo, vamos dizer que uma disputa, que uma ofensiva católica antiprotestante já cessou, faz muito tempo. E anti-ortodoxo, então, nem se fala. Tá certo? Então, a Igreja Católica é uma força globalizante, em teoria, no papel. Na prática, não tem feito nada para isso há muito tempo. Mas o movimento comunista tinha. Você pode falar de imperialismo americano. Ele, de fato, existe, ocupou algumas regiões, mas alguma vez o imperialismo americano teve ambição de ocupar o território soviético, o território chinês? Não. No fim da Guerra da Coreia, quando o exército chinês estava em frangalhos, após ter gasto todo o seu dinheiro e suas armas na Guerra da Coreia, acho que ali só tinha chinês, né? Os coreanos já tinham morrido tudo, e o general MacArthur disse, agora que nós ganhamos aqui, é hora de invadir, tomar a China e acabar com o governo comunista. O que aconteceu? Imediatamente o presidente Truman mandou ele voltar para casa e calar a boca. Tá certo? E logo, algumas décadas depois, né, se reataram relações comerciais com a China, e a China virou parceiro preferencial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passaram a despejar dinheiro lá ao ponto de fazer da China hoje um dos maiores credores dos Estados Unidos, se não o maior. Então, que raio de imperialismo é esse? Os Estados Unidos não tem nenhum plano com relação à China. Ao contrário, só tem o plano de entregar todo o seu poder para a China. Então, o único que tinha realmente um plano de dominação em escala mundial era o movimento comunista, centralizado ali em Moscou. Ninguém mais tinha. Então estava sem concorrentes. Se você dissesse, mas e o nazismo? O nazismo jamais teve plano de dominar o mundo. Isso só na cabeça do Charles Chaplin. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Eu mesmo escrevi um artigo há mais de 20 anos mostrando qual era o objetivo estratégico do Hitler. Hitler jamais teve a ilusão de poder ocupar a América do Norte. E nem sequer de poder derrubar o Império Britânico. Ele nunca pensou nisso. Ele achava que era impossível fazer isso. O objetivo dele era uma expansão para o leste, né? Ocupar toda a Europa Oriental e mais o que pudesse ali, vamos dizer, da União Soviética, da Rússia, enquanto o Japão ocuparia a China, Mongólia, Filipinas, essa coisa toda. Está entendendo? E a Itália, bom, para a Itália a gente dá um pedacinho da África lá, porque Mussolini para de encher o saco. Né? Então, esse era o plano. Quer dizer, o plano de Hitler tinha limites geopolíticos muito claros. Ao passo que o movimento comunista nasceu mundial. Pelo simples fato, vamos dizer, da perspectiva alemã ser uma perspectiva nacionalista e abertamente imperialista, ela tem que ter um limite geográfico. Vamos dizer, a ideia do império mundial sediado numa nação é uma ideia que nem Gengis Khan teve e nem Júlio César teve. Ninguém é louco para pensar que uma nação pode dominar o resto do mundo. Ninguém pensou isso e Hitler também não. Pode dominar um pedaço do mundo, mas vai ter que dividi-lo com outras potências. Há um passo que o movimento comunista não é uma nação. É um movimento global desde a sua origem. Que ia, vamos dizer, desde a Sibéria até o Paraguai. É? Então, vamos dizer, um plano de expansão global, e isso como objetivo permanente, somente os comunistas tinham. E isso dá a eles, evidentemente, uma unidade de ação e uma perspectiva de continuidade do tempo que transcende infinitamente o horizonte de consciência dos seus concorrentes. Em segundo lugar, a União Soviética possuía algo que nenhuma das potências ocidentais possuía, que era uma elite autorreprodutora. Quer dizer, uma elite governante que só permitia a ascensão de pessoas rigorosamente moldadas dentro da sua mentalidade e garantida a sua lealdade e continuidade. E se você vê, como é que o cara fazia para subir na política americana? Eu digo, bom, você tinha mil canais por onde você podia subir. Você podia subir através do jornalismo, do rádio, da religião, sendo um pregador, sendo um ator de cinema de sucesso como Ronald Reagan, você sempre teve milhares de vias. Não, você só tinha um jeito, o Partido Comunista. Mesmo subir dentro da hierarquia militar, nada significava se você não estivesse no partido e se não obedecesse ao partido. Você ser, por exemplo, um bom administrador, né, você entender de economia, não significava nada, meu filho. Você podia ser o maior administrador da paróquia, você era apenas um empregadinho do Partido Comunista. Então, só tinha uma via de ascensão, a seleção era muito estrita e o treinamento, vamos dizer, das pessoas era extremamente exigente para garantir que a geração seguinte continuaria pensando a mesma coisa que a anterior. Não havia nada de similar em todo o resto do mundo. Na Alemanha e na Itália, tentaram montar a mesma coisa. Não conseguiram, tá certo? No Japão tinha, mas o Japão é desse tamanho, né? No Japão também tinha uma elite autorreprodutora, mas, como diz, só tinha japonês lá, que não podia se expandir para o resto do mundo, né? Terceiro, você tinha o controle central dos meios de ação. Sem isto, não dá para você ter um plano de escala global, muito menos com a continuidade do objetivo permanente. Então, isso quer dizer que o movimento comunista, e, portanto, o Estado Soviético, que era um órgão ou cristalização temporária do movimento comunista, era uma força sui generis, diferente de todas as outras que existiam no mundo, que, portanto, não podiam concorrer com ela nos mesmos termos. Então, nunca existiu, por exemplo, uma internacional de direita dizendo, não, eles querem dominar o mundo, é que vai dominar o mundo, somos nós. Nunca. Né? Nem mesmo as facções concorrentes do movimento revolucionário, como nazismo e fascismo, jamais tentaram uma coisa dessa. Então, você imagina se Hitler seria idiota ao ponto de acreditar que ele poderia formar, né, pessoas na base do nacionalismo alemão, na Zâmbia, na China, na Serra Leoa, no Brasil? Não dá. Quer dizer, o nazismo teria que se diversificar em outros tantos nazismos locais, quase que certamente seriam os seus concorrentes. Você não pode esquecer que houve países fascistas que entraram na guerra contra o Eixo, inclusive o nosso, o Brasil. O Brasil é um governo fascista que entrou na guerra contra os fulanos. Tá dizendo? Então, isso quer dizer que a unidade de um movimento mundial só o comunismo tinha, ninguém mais tinha. Nem a maçonaria tinha. A maçonaria está dividida em duas grandes seções há muito tempo. Se é uma maçonaria anglo-saxônica, é uma maçonaria francesa, que é, parece que é a seguida no Brasil. Também não sei direito. Então, ninguém mais tinha isso. E, em quarto lugar, a presença mundial. Eles tinham militantes em toda a parte. É? Isso começou a se formar. O movimento revolucionário antecede a formação, antecede a Primeira Internacional. Quando veio a Primeira Internacional, em 1848, já tinha um movimento revolucionário mundial com militantes em toda parte. Ninguém mais tem. Então é claro que isso é uma força sui generis, é uma força global, é um negócio avassalador, onipresente, com objetivos permanentes, crescentes e expansivos. Ora, então, isso quer dizer que nesta escala de ação, só a União Soviética estava agindo. Ela era o único ator. Ninguém estava concorrendo com ela. Estavam apenas reagindo localmente. Em segundo lugar, é preciso ver que aquele que é, vamos dizer, o agente consciente por trás de todo esse plano, ele tem a visão clara da unidade da sua estratégia ao longo do tempo. Ao passo que as vítimas que sofrem cada um efeito diferente, elas só enxergam um pedaço do processo. É? Então, vamos dizer, até hoje, pouquíssima gente tem uma visão, vamos dizer, da unidade de ação do movimento comunista no mundo, a qual prossegue até hoje imperturbavelmente. Né? E este, então, é um caso em que uma unidade explícita, deliberada de ação, que se traduz numa estratégia complexa e desnorteante, tá certo? Aparece, do ponto de vista das suas vítimas e antagonistas, completamente picotada e fragmentada em mil e um fatores, sem unidade nenhuma, e não encontrando a unidade, um agente por trás de tudo, começa a costurar uma unidade teórica devida a forças ou causas ou estruturas, etc., etc., etc., contando para isso, vamos dizer, com o prestígio acadêmico da sociologia, que, como nós vimos no caso, eu mencionei naquele artigo sobre Martin Melia, domina hoje, há muitas décadas, o ambiente acadêmico ocidental. Então, tudo constituindo, então, uma imensa tragédia cognitiva, tá certo? No qual as próprias vítimas ajudam o agente a se tornar invisível. Tá certo? Isso para vocês verem como onde a inteligência humana ela é falha e como a gente só tem alguma esperança de acertar alguma coisa se estiver continuamente tentando e tentando e tentando e corrigindo as falhas, etc, etc, etc. Então, muito bem, fazer um intervalo, daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então vamos lá, vamos recomeçar aqui. Eu queria, antes de tudo, ler uma coisa que não é uma pergunta, mas é uma mensagem do Tauan Monteiro, enviado na aula passada. Ele diz, é interessante notar que no momento em que entendemos algo, somos atingidos no relance por uma alegria inexplicável e pela sensação de que não apenas o ponto entendido, mas tudo que era conhecido anteriormente faz sentido. Essa sensação de luminosidade e clareza é nítida. Contudo, dois minutos depois, a sublime verdade parece-nos distante e aquilo que estava vivo instantes atrás passa a pertencer ao álbum das memórias. Nessa hora, apresenta-nos a seguinte encruzilhada. Ou cedemos à tentação séptica e abafamos aquela esperança de em nós reviver aquele momento de plenitude no instante do entendimento, ou confiamos em nossa vontade do bem e persistimos na busca pela verdade. Olha, em primeiro lugar, este aqui é exatamente o efeito que eu pretendo despertar em vocês com este curso. Se vocês esquecerem cada palavra que eu disse, esquecerem tudo que eu aprendi no curso, mas ficar esta experiência e vocês se tornarem capazes de repeti-la e de torná-la cada vez mais constante e mais intensa, então o objetivo do curso foi atingido. Quer dizer, você é como o carro que pegou no tranco. Quer dizer, depois que você empurrou, o negócio já começou andando, você não precisa continuar empurrando. Tá certo? Então, este é, vamos dizer, o objetivo, treinar vocês para que se tornem capazes de produzir isso de novo e de novo e de novo e de novo, tal como está no texto do Louis Lavelle, ao qual eu mesmo dei o nome de Momento de Lucidez, como título de um curso que eu dei tempos atrás. Daí pergunta ele, seria o caminho da filosofia não tanto descobrir um certo número de verdades, mas viver para persegui-la? É claro que é. Quer dizer, eu estou dizendo para você que na primeira parte da aula de hoje, vamos dizer, a verdade só chega para nós por sinais e por momentos, e sob a forma, dessa forma atenuada, que é a verdade pensada, a verdade teorética. Quer dizer, a verdade como verdade na presença, verdade na realidade, supõe uma outra estrutura de existência da qual nós temos alguma ideia e de cuja realidade nós temos provas suficientes. Então, o objetivo é viver para isto. Né? Muito bem. Aqui também, ainda na aula passada, o Tiago Melo pergunta. Olá, passou dois livros de literatura para ler, mais o Gramática Latina, Napoleão Mendes. Ele disse que durante o primeiro ano do curso, os alunos deveriam se preocupar mais com essa aquisição literária do que com a filosofia propriamente dita. Acontece que eu entrei agora, 2012, e já 156 aulas foram ministradas. Vou ter que correr contra o tempo. Não, você não precisa correr contra o tempo de maneira nenhuma. Você simplesmente vai assistindo às aulas atuais, sem muita preocupação, se você não entendeu a maior parte, não tem importância, depois você vai voltar. E você vai ouvindo as outras, você vai ouvir duas aulas por semana apenas. A anterior e a de agora. Quer dizer, você vai fazer o curso mais ou menos na metade do tempo que os outros fizeram. E isso já é demais. Tá certo? Você não precisa se esforçar mais, não precisa correr mais, nem tente. O que você tem que entender é cada aula uma depois da outra. A aula presente você vai assistir só para você tomar umas notas e guardar na memória para você poder voltar ao assunto depois. Ninguém tá com pressa, nós temos muitos anos pela frente para este curso. Depois de terminado, nós vamos ter uma segunda fase que é a da revisão dos trabalhos escritos. Isso vai dar um trabalho miserável, né? Então, ninguém está com pressa. Eu disse que eu não pretendo obter nenhum resultado efetivo com este curso antes de 10 ou 15 anos. Né? Mas pode até botar um pouco mais. Anderson Marinho pergunta. Hoje estou cursando Direito em uma universidade em Santo André, São Paulo. No entanto, é tamanha a falta de conhecimento dos meus docentes que sinto vontade de largar tudo e seguir pela linha do autodidatismo. Porém, não o faço porque preciso sustentar minha família e só tenho emprego devido a eu colocar meu currículo, sou estudante em nível superior. Escuta, você está submetido a esta humilhação? Essa humilhação faz parte do sofrimento que é inerente à estrutura da vida humana na Terra. Então, assim, você vai suportar isso pacientemente sem ter que se adaptar. Você vai ter que saber que tudo isso é um absurdo. Naqueles momentos você está prisioneiro do diabo e ele está lá te obrigando a fazer uma coisa que você sabe que é estúpida. Uma espécie de tarefa de Sísifo, rolar a pedra até em cima da montanha, só para a montanha cair para baixo. E pior, se você não cumprir essa tarefa, você não tem emprego, as pessoas não te respeitam, etc, etc. Tudo isso é sofrimento e é humilhação. Porém, quem somos nós para rejeitar a humilhação? Você já lê a história do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, esse sofrimento faz parte da nossa da natureza e da ordem desta vida. Quer dizer, você acha que a igreja chamou este mundo de vale de lágrimas à toa só por efeito de retórica? Eu falo, não, meu filho. Aqui a maior parte da vida é fracasso e sofrimento mesmo. Então, agora, você entender isso na perspectiva da imortalidade é outra coisa. E note bem, quando fala discurso de imortalidade, não estou fazendo pregação religiosa, não. A imortalidade é um fato. Tá certo? Então, nós temos que nos esforçar para recuperar o senso de imortalidade que vai restaurar a verdadeira escala de tempo na qual você pode ter alguma noção de realidade. Se nós vivemos apenas dentro da escala de temporalidade terrestre, até discutir se Deus existe ou não existe é uma bobagem. Eu vi o ponto do dia que eu vi a entrevista do Bertrand Russell, né? Ah, eu examinei todos os argumentos cristãos e achei que não tem fundamento. Eu digo, bom, você examinou todos os argumentos, mas primeiro você não examinou os fatos, você não esteve presente aos fatos, você não tem nada. Você examinou apenas a versão teorética do negócio, que é uma versão, né, diminuída. É como que fosse carne congelada, você conhecer o cristianismo pelos seus argumentos, é que nem aquele filme do Woody Allen, que o sujeito estava tão deprimido que ele não descongelava a comida, ele tirava do congelador e comia congelada mesmo. É mais ou menos a mesma coisa. Ó, comia essa comida e não tem gosto de nada. E segundo, já dizia Miguel de Unamuno que se não existe alma imortal, para que Deus? Deus não, a própria noção de Deus cessa de fazer qualquer sentido. Quer dizer, como é que seres que têm a sua existência, a sua consciência inteiramente condicionada e balizada por um limite temporal estrito, podem chegar a saber se existe um ser eterno ou não? Eles não podem. Então, somente através da sua imortalidade você tem um vislumbre de eternidade, senão você não tem. Então, esqueça esse negócio de discutir se Deus existe ou Deus não existe. O conceito da imortalidade. A hora que você entender que você é imortal necessariamente, tá certo? Não é porque você escolheu, não é porque você quer, tá certo? Mas é porque essa é a sua constituição e que a verdadeira escala de compreensão da nossa vida é a desta vida mais a imortalidade, aí você começa a entender as coisas de maneira diferente. Júlio Tonhete pergunta, a passagem da civilização ocidental para a sequência cristianismo, materialismo e islamismo pode ser explicado pela teoria dos memes? Então, ou seja, o valor crescente das estratégias evolutivamente estáveis de Richard Dawkins, claro que pode, qualquer coisa pode ser explicado pela teoria dos memes. Mas a teoria dos memes não é uma teoria, é apenas um nome que ele está dando. A teoria dos memes do Dawkins é como a teoria da sincronicidade do Jung. Quando acontecem coisas significativas ao mesmo tempo, ele diz, olha, isso aí é sincronicidade. Mas isso é apenas dar um nome ao fenômeno. Então, os memes também dão um nome ao fenômeno, claro, mas são estratégias evolutivamente estáveis. Ah, as ideias, elas duram e se expandem porque são estratégias evolutivamente estáveis. Eu digo, o que, que é isso? Significa dizer que elas duram e se expandem. Então, isso aí faz parte, vamos dizer, do raciocínio de discurso de bolhas. Bolha sabão, blá, blá, blá, blá. O cara está falando absolutamente nada. Então, ele está certo mesmo porque ele não disse nada. Quer dizer, quando as pessoas pensam, elas não sabem o que é uma teoria, meu Deus do céu. Será que você dá um nome diferente para o treco? É uma teoria. Não é. Paulo Uzai pergunta, não sei se você já pensou nisso, mas vamos lá, desde quando iniciei o curso de filosofia, escuto o senhor dizer que devemos restaurar a cultura superior no Brasil. Mas, como o senhor mesmo disse, não há possibilidade de cultura superior sem ter no país uma literatura viva e presente. Muito bem, assim como eu, acredito que vários alunos do Seminário de Filosofia ao menos almejam preencher esse espaço vazio. Graças a Deus. E a minha sugestão é justamente essa. O senhor poderia dar orientações específicas nesse sentido de restaurar a literatura nacional? Bom, a primeira coisa é o seguinte, leia toda a literatura de língua portuguesa e absorva profundamente. Eu posso dizer que eu, quando tinha 21 para 22 anos, já tinha lido tudo quanto é significativo literatura brasileira e a maior parte da portuguesa. E por conta ainda continuei lendo. E isso aí foi a base de toda a minha educação. Então, dominar a própria língua nos seus mínimos detalhes, em todos os seus recursos expressivos, é a condição para você ter alguma liberdade de ação intelectual. Isso é o primeiro passo. Então, mesmo para quem não queira ser escritor, você diz, ah, mas eu quero ser físico ou matemático. Eu falei, bom, e como é que você vai se explicar, meu filho? Se você não domina a sua língua, você vai entender as noções físico-matemáticas de maneira fetichista. Você não sabe distinguir entre o que é um conceito e uma figura de linguagem, você nunca vai entender nada do que você estuda de física, porque você vai ter tudo uma noção sensorialista, coisista e fetichista daquelas noções. Ou seja, você não tem a noção, vamos dizer, do limite da significação desses conceitos científicos. Então, o conhecimento da linguagem é a... Só entrou para mim, bota um cafezinho aqui. É a condição sine qua non para tudo, mas principalmente se você pretende ser um escritor. Tá certo? Então, hoje em dia as pessoas não têm mais a noção do que é um escritor e do que é uma literatura. Eu digo, olha, mesmo que surjam dois ou três escritores bons no Brasil, bons e geniais, isso não fará existir uma literatura brasileira, assim como a existência de um Mário Ferreira dos Santos não faz existir uma filosofia brasileira. Porque uma filosofia nacional ou uma literatura nacional é constituída, sobretudo, do imenso diálogo e intercâmbio entre muitas pessoas, vamos dizer, que participam do mesmo campo de preocupações, têm acesso, dominam a mesma linguagem, tá entendendo? Se fiscalizam e se ajudam umas às outras. Aí você cria uma literatura nacional, e é isso que está faltando, não somente bons escritores. Só que os bons escritores também já não existem, né? Então... Não seria injusto dizer que nos Estados Unidos hoje não existe uma literatura americana. Não existe mesmo. Tá certo? Mas existem milhões de escritores muito bons que podem compor uma literatura a hora que eles quiserem. Só não compõem porque ou não está lendo o livro dos outros. Mesmo assim, não é tanto como eu estou dizendo. Já não existe mais aquele intercâmbio intenso que tinha entre os anos 30 e 50, mas algum ainda tem. Mas no Brasil não tem nem um intercâmbio, nem uma literatura nacional e nem escritores isolados. Então, nós partindo, vamos dizer, dessa geração que está estudando aqui, vocês podem criar não somente boas obras literárias, mas vocês podem criar toda uma literatura no sentido exatamente desse intercâmbio, dessa participação, mas só se conseguirem reatar os elos com a tradição, vocês têm que ser os continuadores do Marcos Rebelo, do Graciliano Ramos, do Zé Geraldo Vieira, entendeu? Partir de onde eles deixaram a coisa e atualizar a experiência brasileira dos últimos 30 ou 40 anos, que ficou totalmente fora da literatura. Você imagina, por exemplo, né, um personagem como Zé Dirceu, o que, que um Balzac, um Dostoiévski não faria com ele? O homem dos dois narizes, né, o sujeito que levou a vida inteira falsa e que gostava mais de Fidel Castro do que da sua própria mulher. A mulher, para ele, é apenas um instrumento. Ele pode enganá-la, fingir que ele é uma outra pessoa, mora com ela um tempo e depois chuta. Mas o Fidel Castro, quando ele vê, ele chora. Meu Deus, esse é um personagem maravilhoso! Tá certo? Né? Então, né, se tivesse aí, sei lá, um Molière, um Cervantes, para lidar com um personagem, com um material desse, como essa experiência não se integrou, não aparece na literatura, não se integra no imaginário, então esses fatos todos passam como inexistentes. Você imagina, por exemplo, os dramas interiores do Fernando Gabeira, a mistureba toda de comunismo, libertarismo, gaysismo, brasileirismo, tropicalismo, tudo que se misturou na cabeça desse cara. E sem você contar essa história, você não vai entender o Brasil. Não é isso? Então, a própria cabeça da Dilma Rousseff, o que, que se passa lá dentro? Ninguém sabe. Porque são coisas que você não tem documentação, então só pela imaginação você pode chegar lá. Então, se não existe a especulação imaginária, a história imaginária, também não existe a história real. Você vê, uma vez eu li num livro desse de técnica de aprendizado, uma sugestão que dizia, olha, a melhor coisa para você aprender aprender uma aula é você conjeturar o que o professor vai dar, supondo-se que a exposição do professor tem uma continuidade efetiva que a minha aqui não tem. Aqui na minha não adianta conjeturar. Mas até é bom, né? Que às vezes a sua conjetura, se não explica a próxima aula, pode explicar daqui a aula daqui duas ou três ou quatro semanas, eu sempre posso voltar ao mesmo assunto. Mas a expectativa imaginária forma a superfície de contraste com a qual os fatos reais adquirem a sua verdadeira significação e importância. Então, se você não tem a escala imaginária, os acontecimentos perdem significado, meu Deus do céu. Então, por exemplo, você nunca viu ninguém estuprar uma menininha de 3 anos, tá certo? Mas você sabe que isto é, por exemplo, mais grave do que um sujeito bater na própria mulher. Você tem essa noção da escalaridade dos crimes. É uma noção totalmente imaginária. Se não tivesse nada, como é que você vai julgar? Né? Então, a nossa imaginação ela tem que ser ampliada para ela abarcar, assim, desde o céu até o inferno. Para você compreender toda a escala das possibilidades humanas. E isso aí é o que faz a literatura. Então, se não existe literatura, também não existe história, não existe compreensão da sociedade, não existe debate público, não existe coisa nenhuma. E isso que vocês, entre os alunos, aqueles que têm um talento narrativo, um talento poético, um talento para o teatro, pelo amor de Deus, estudem e se aprimorem. Mas a primeira coisa é o seguinte, nas faculdades de letra, hoje as pessoas só estudam teoria. Elas não leem os livros. Elas leem a teoria da literatura, mas não leem literatura. Então você vai lá ver o cara discutindo Roland Barthes e desconstrucionismo, etc. Daí você pergunta, você leu Dom Quixote? Não. Você leu Dostoiévski? Não. Você leu Tolstói? Não. Então é uma coisa, é uma teoria sem substância, é a teoria sem os fatos correspondentes. Então, eu acho que o desconstrucionismo, por exemplo, você não... Basta você ler, por exemplo, Ana Karenina, Tolstói. Você vê que o desconstrucionismo não funciona. Quer dizer, não é possível o sujeito ter escrito aquilo só num universo de textos. É preciso existir uma coisa real chamada casamento, amor conjugal, traição, decepção, tristeza. É preciso que exista tudo isso na realidade para você escrever a Ana Karenina. Ele não pode escrever a partir de meros textos. Então, a própria presença desse romance derruba a teoria desconstrucionista. Agora, se você vai discutir a teoria só na esfera teórica, meu filho, aí a discussão não vai terminar tão cedo. Né? Porque, veja, você pode usar, deve usar essa teoria para você se orientar. Não é para discutir, para saber qual é a mais verdadeira, qual é a mais falsa. Porque essa discussão pode terminar, não vai terminar nunca. O que interessa é usá-las para o que elas servem. Mas qual é o teste delas? É a documentação, é a literatura existente. Então, primeiro, absorver o máximo de literatura e ampliar o seu imaginário. Ampliar e organizar o seu imaginário. Até você perceber quais são os seus focos de atração, quais são os tipos de acontecimentos que realmente atraem, emocionam você, mexem com você. Tá certo? E aos poucos você vai desenvolvendo a linguagem pessoal para dizer. Mas o domínio da gramática é fundamental. Absolutamente fundamental. Mas eu acho que o estado da língua brasileira hoje, ela não é gramatizável mais, ela já virou um caos total. Então nós temos que achar sempre um meio termo. Quer dizer, eu procuro escrever dentro do máximo de correção gramatical clássica admissível, mas abrindo o campo para expressões populares, para modos de dizer que são consagrados entre o povo, etc. É a solução que eu arranjei, você pode arranjar outra, mas até a busca das soluções pressupõe que você sente o problema. Tá certo? Então, olha, uma coisa boa para você treinar é você ler aquelas entrevistas com grandes escritores que foram feitas pela Paris Review. Isso tem online. E tem uma edição brasileira de uma seleção chamada Escritores em Ação. Malcolm Cowley organizou, ele fez. É autor de várias entrevistas ali com Jorge Simenon, François Mauriac, etc, etc. Os escritos autobiográficos de grandes escritores, como o próprio Mauriac, tem um volume inteiro da Pleiade, que são notas autobiográficas, ali tem mil e uma dicas sobre a arte de escrever. O Subsidiário, que é o diário do Herberto Salles, é um tesouro de dicas sobre a arte de escrever. E a própria obra do Herberto Salles, ela tem um valor didático, porque o Herberto Salles, cada novo livro que ele escrevia, ele usava uma técnica completamente diferente e era, vamos dizer, todo exercício. Outra coisa para aprender a escrever, Raymond Queneau, Exercício de Estilo, é um livro em que ele escreve o mesmo conto em 99 estilos diferentes. Né? Isso aí vai ajudar você a ser um escritor. Né? Ler os grandes prosadores, que não precisa ser ficcionista, leu Ortega y Gasset, decora Ortega y Gasset, coma, porque raramente você vai encontrar uma pessoa que tivesse tanto domínio, flexibilidade, riqueza de linguagem, inclusive na simples expressão oral improvisada, era um absoluto prodígio. Ortega y Gasset, ele falava com elegância literária pronta, assim, um negócio incrível, tem cursos inteiros, ele que a transcrição taquigráfica, e parece que foi tudo escrito. Né? Então, aprenda a amar a linguagem. A linguagem é a parte mais nobre do ser humano. Né? Rumi, o grande poeta persa, ele comparava, né, o ser humano a um rio, onde no fundo o rio só tem lama, mas em cima do rio flui a água límpida. Então, a lama é o mundo das impressões, e a água límpida é a que é a linguagem, a fala. Né? Vamos lá. Eu acho que hoje já passamos de todos os limites, né? Está todo mundo cansado, então eu vou deixar algumas para a aula que vem. Agradeço muitíssimo as perguntas que foram enviadas. As perguntas estão cada vez melhor, cada vez mais centradas no foco. É um negócio impressionante. Agora, que isto que falou o tal Monteiro, quer dizer, de ligar a inteligência, de repente liga todos os fiozinhos, não é por nada, não. Até o ano 2000, eu me considerava o maior fracasso pedagógico da América Latina. Eu e o Paulo Freire estavam ali, ó, taco a taco. Mas desde então, e depois começou esse seminário, a coisa começou a funcionar. Né? E eu estou começando a achar que eu realmente entendo alguma coisa de educação. Então, até a semana que vem, muito obrigado.